Tempo é questão de prioridade. Então esse benfeitor, amigo, me diz, Nazareno, vocês têm que se apaixonar pela doutrina espírita, ela tem que ser a namoradinha, o namorado, o amante querido de cada um de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Então hoje, meus amigos, diferentemente do que costumamos fazer, nós vamos distribuir uma ficha de inscrição, uma ficha para cadastrar voluntários para o trabalho no bem. Vocês vão receber a ficha agora, pedir para a Vilma, para os irmãos entregarem, e vocês vão colocar que atividades vocês gostariam muito de ajudar, que atividades vocês poderiam ajudar só de vez em quando, e quais aquelas atividades que vocês ainda não podem ajudar. Se vocês querem trabalhar com crianças, se querem trabalhar na secretaria, se podem ajudar uma vez por mês, que seja em alguma atividade. Se podem, talvez, ajudar na livraria. Eu soube que nós estamos com a livraria paralisada, fechada, porque não temos um voluntário para ficar antes do início e ao final da palestra para vender os livros. Porque não temos dinheiro até para comprar mais livros. E livro é uma sementeira de bênçãos. Nesse conjunto de perguntas também tem, lá no finalzinho, quanto eu gostaria, se possível, de ajudar financeiramente com a Casa Espírita. Lá no finalzinho, não é obrigatório, é sempre voluntário, sempre será. Mas quem puder ajudar, às vezes a gente vai fazer a conta, eu estava fazendo a conta hoje, meus amigos, e eu gasto R$1, R$2 por dia para dar ao pastorador, ao rapaz que cuida do meu carro, quando eu deixo ele na rua. Dá 30, 50, R$60 por mês. E eu não dou R$1 por mês, R$2 por mês, para cuidar da minha casa espírita. A casa de vocês, eu não sei se vocês sabem, paga aluguel, infelizmente, ainda. R$1.200 todos os meses de aluguel. Vocês sabem quanto é a arrecadação dos poucos colaboradores, dos poucos sócios? Metade desse valor. R$500 e poucos, R$540. A gente não tem metade do aluguel. Tem que pagar IPTU, aqui aqueles ainda estão pagando IPTU, apesar de serem imunes, já orientei para como serem dispensados. Pagam a energia, pagam a água, a faxina. Mas, Nazareno, o que é que eu vou trabalhar aqui na Casa Espírita? Qualquer coisa. Mas, Nazareno, eu não sei fazer nada. Eu sou faxineira. Lá nos Estados Unidos e na Europa, muita gente é faxineira. Cleaners ou maids, como são chamadas. E eu disse, vocês deviam se orgulhar, porque aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve. E os espíritos, amigos, não se preocupam se a gente quer estar fazendo uma hora de passe, uma hora de doutrinação na sessão mediúnica, uma hora de palestra ou uma hora de faxina. Tudo é bem visto aos olhos de Deus. O que importa é o nosso desejo de servir, de ajudar. Então, tudo que a gente puder fazer, a gente será muito bem-vindo. Se a gente não tem tempo ainda de se dedicar como gostaria, a gente ajuda financeiramente, ou mesmo simultaneamente, vamos ajudar, porque os diretores da casa estavam muito preocupados. Eles disseram, Nazareno, a gente está numa situação muito difícil. Eu disse, olha, eu tenho essa palestra, que é a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem, para chamar mais trabalhadores. E nós estamos trazendo um presente para vocês também hoje. Quem se associar financeiramente à casa hoje vai ganhar um brinde, vai ganhar um CD ou um DVD das nossas palestras, que estão lá em cima, vai ganhar um livro também, quem quiser, em lugar do CD ou do DVD, pode escolher um livro, temos alguns poucos livros. Infelizmente, a casa está com